segundo ano de Jeoás. Amazias em Judá começou a reinar. Fez o que era reto aos teus olhos, Senhor, mas os altos permaneceram, o povo a sacrificar. Ele feriu os edomitas num vale, tomou a cela, o nome a clamar. A mensagem que enviou a Jeoás: vem, vejamo-nos face a face, vamos lutar. Oh, rei do meu coração, em ti confia. Sabedoria, porque te entremeterias no mal. Mas Amazias não ouviu, se levantou, e Judá, ferido na dor, se espalhou. O muro de Jerusalém se rompeu. Confiarei, mesmo em batalha, tua luz há de brilhar.